Pelotão linha de frente, pode acreditar. Manuscritos representa Nego A, RB, FOCA, Foca, é DJ Scooby, Barão chegando. Aí, pai, sempre representando. Barão, família, provérbio X, no campo de batalha, o bicho vai pegar. Eternidade é prêmio certo pra quem for até o final. Armado de perseverança pra vencer o mal. Longe do sistema bestial, ideal, verdadeiro, raciocínio é ligeiro. Visão aberta pra chegar o mundo inteiro. Marcado pelo sangue do cordeiro, seguindo em frente com o poder do meu eterno aliado. Pela morte, pela praga, não serei alcançado. Sobrenaturalmente resgatado, testemunho, obediência ao que inimigo tem visto. Sou real e eterno, consciente, discípulo de Jesus Cristo. Recrutado na batalha, meu exército não falha. Não sou mais um renegado procurando por migalhas. Quem comigo não ajunta, espalha. Soldado da guerrilha desarmada e eficaz, lutando contra a potestade em regiões celestiais. Contra demônio e mercenários querendo me consumir, me destruir, retroceder e parar. Os fracos pela fé vão prosseguir. Mesmo que eu não veja algo, eu sempre alcanço. Como a águia sob as nuvens, nunca me canso. Pregar e praticar a palavra de Deus no lugar que for preciso. Autoridade dada pra vencer gigantes e circunciso. Rima de impacto, libertando mentes, dando o último aviso. Quebrando tabus, religiões, falsas concepções, frágeis conceitos. Oração do justo pode muito em seus efeitos. Unção e determinação devastam como a bomba nuclear. Toda apostasia, blasfêmia e imoralidade espalhada pelo ar. Constituição caiu por terra, consumida foi abominação no campo de guerra. Cristo prevalecendo sobre os deuses da nova era. O inferno se desespera, homicidas, traficantes, viciados, se declarando renegados. No lago do fogo e chofre serão todos lançados. Antes que seja muito tarde, revestivos da armadura de Deus, pratiquem a justiça. Não seja um corrupto escravo da cobiça. Escravo da cobiça. Dado satânico mirando mentes vazias, inconsequentes na periferia. No centro e por todos os lugares, curando delinquentes. Respeito, amor, dignidade, armas de verdade, prevalecendo o evangelho sobre as hordes da maldade. Sem espaço para a mediocridade, representado verdadeiramente o Deus da glória, que recompensará toda a que nele crê com a vida eterna e a vitória. Marcando história, nascido de novo, alicerçado na rocha eterna, príncipe da paz, que todos os dias esmaga debaixo de nossos pés a Satanás. Mas um soldado receberá herança no dia da redenção, restaurado pelo poder de Deus. Aqui quem fala sou eu. Ei, barão. Aqui quem fala sou eu. Aê, aê. Ei, barão. Somos os filhos que voltaram a casa do pai. Vivemos a segunda glória. Egito nunca mais. Somos os soldados que voltaram. Vencemos a batalha, guerra nunca mais. Somos os filhos que voltaram à casa do pai. Vivemos a segunda glória, Egito nunca mais. Somos soldados que voltaram à casa do pai. Vencemos a batalha, guerra nunca mais. Gritos, barracos, precariedade nas favelas. Crime, overdose, sequela, bolsões de miséria. Física e espiritual, ideia é séria. Na luta pra ter a vida eterna é necessário ter determinação e fé. Ficar ligado com Deus pro que der e vier. Atenção, atenção, vamos avançar com o demônio. Maconha e cocaína de efeito destrutivo nos neurônios. Quem não estiver com a couraça da justiça será consumido pela ilusão do dinheiro fácil. O início é triste, o fim é trágico. A cobiça prenderá a alma daqueles que a possuem. A moral de dignidade em suas vidas diminui. Não seja mais um encarcerado mental, mas um soldado de elite lutando em vão pelo mal. Compartilhando com o diabo um falso ideal. Um morto vivo com pensamento cativo nas cadeias da ignorância. Baleado pelos disparos da morte de quilômetros de distância. As tropas do inferno a todo instante nosso território invade. Põe mais um atrás das grades na escuridão do Hades. Somos os filhos que voltaram à casa do pai. Vivemos a segunda glória.